Minha amiga, não fazer sim. Então, é isso o coragem? Gente, uma coragem é que nunca fingir. Mas, é de vá para frente, comer o sim.